Me chama que eu vou. Se o corpo estremece e já não consegue parar, se o som se espalhar na pele fazendo suar, se o ritmo é quente, bate que bate com emoção, te abraço, te rosco, te estrego, te sujo então. A fruta é madura e da folha não vai cair, a roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Todo mundo! Pecado melhor do que o original. São cinco elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Chama que eu vou.